Fecheiro 15. Querida Nete, tu sabes que onde há um homem, há sarilhos. E a sensação que tenho é que no caminho para Memphis, o Grady ocupava o carro todo. Por mais nós mudasse de lugar, ele queria sempre sentar do lado da chia. Enquanto eu e a Shug dormia, ele conduzia e contava para a chia tudo sobre a vida na zona norte de Memphis, no Tennessee. Não consegui pregar olho com ele a falar e falar sobre as discotecas e as roupas e as 49 marcas de cerveja. Tanta conversa sobre bebidas me deu vontade de fazer xixi. Não esteve de procurar uma estrada que metia pelo mato para poder-nos aliviar. O Sol tentou fingir que não se importava por eu ir embora. Tu vai voltar, disse ele. Não há nada no norte para uma pessoa como tu. A Xugue tem talento, disse ele. Sabe cantar. Tem garra, disse ele. Sabe falar com toda a gente. A Xugue tem beleza, disse ele. Por onde passa dá nas vista. Mas e tu? O que é que tu tens? Tu é feia. Tu é magricela. As tuas formas são estranhas. Tu tens tanto medo das pessoas que nem abre a boca. A única coisa para que tu serve em Memphis é para ser criada da Shug, para despejar-lhe o penico e talvez cozinhar para ela. E nem és boa de cozinha. Esta casa também não é bem limpa desde que a minha primeira mulher morreu. E ninguém é louco ou atrasado que baste para querer casar contigo. O que é que tu vai fazer? Trabalhar nos campos? Ele riu. Talvez alguém deixe você trabalhar no caminho de ferro. Chegaram mais cartas? Perguntei. Ele disse: O quê? Tu me ouviu? Disse eu. Chegaram mais cartas da Nettie? Se chegaram, disse ele, eu não dava elas para ti. Vocês as duas são farinhas do mesmo saco. Um homem tenta ser simpático para vocês e vocês atacam ele. Maldito sejas, disse eu. O que é que tu queres dizer com isso? Até você tratar eu bem, disse eu, tudo o que tu toca vai-se desfazer. Ele riu. Quem é que tu pensa que é? Disse ele. Tu não podes amaldiçoar ninguém. Olha para ti. Tu é preta, pobre, feia. Tu é mulher. Poça, tu não é nada. Até você. Tratar eu bem, disse eu. Tudo o que tu sonha vai falhar. Eu disse tudo na cara dele, logo que me vinha à cabeça. E é como se tudo me vinha das árvores. Onde já se viu uma coisa dessa? Disse o Sol. Provavelmente não lhe dei surra suficiente. Cada sova que tu me der vai sofrer a dobrar, disse eu. E depois acrescentei: é melhor te parar de falar, porque tudo o que lhe digo não vem só de mim. Parece que sempre eu abro a boca, o ar entra e molda as palavras. Merda, disse ele, devia ter-lhe trancado à chave, só lhe deixava sair para trabalhar. A prisão que você planeias para mim é aquela onde tu vai apodrecer, respondi. Achou que se abeirou do sítio onde nós estava a discutir. Bastou olhar para a minha cara e disse: Sally. Depois virou para o Sol. Para, Albert, disse ela. Não diz mais nada. Tu só vai tornar tudo mais difícil para ti. Eu me vingo dela, disse o Sol, e se atirou a mim. Um redemoinho de pó levantou no alpendre entre nós, me encheu a boca de terra. A terra disse: tudo o que tu faz para mim vai se abater sobre ti. Depois senti a chuva-me abanar. Sally, disse ela, e voltei a mim. Sou pobre, sou negra, talvez sou feia e não sei cozinhar, disse uma voz para tudo que estava à escuta, mas estou aqui. Amém, diz a chuva. Amém, amém. Querida Nete, e então, como é a vida em Memphis? A casa da Xuga é grande e cor-de-rosa e parece um celeiro. Só que no sítio onde devia-se pôr o feno, ela tem quartos e casas de banho e um grande salão de baile, onde ela e a banda às vezes trabalham. Tem muito terreno de volta da casa e uma série de monumentos e uma fonte na entrada. Tem estátuas de pessoa que eu nunca ouvi falar e espero nunca ver. Tem um monte de elefantes e tartarugas em toda a parte. Umas grande, outras pequena, outras na fonte, umas debaixo das árvores. Tartarugas e elefantes. E na casa toda. A cortina tem elefantes. As colchas da cama têm tartarugas. A Xuga me deu um grande quarto na traseira, com vista para o quintal e os arbustos junto do riacho. Sei que tu gostas do sol da manhã, disse ela. O quarto dela é mesmo em frente do meu, na sombra. Ela trabalha até tarde, dorme até tarde, levanta tarde. Os móveis do quarto dela não têm tartarugas nem elefantes. Só umas estátuas espalhadas no quarto. Ela dorme em sedas e cetins, até os lençol. E a cama é redonda. Eu queria construir uma casa redonda, diz a Xuga, mas toda a gente julgou que era mau. Não pode pôr janelas numa casa redonda, disseram. Mas, de qualquer maneira, eu fiz um projeto. Um destes dias, disse ela, mostrando os projetos para mim. Era uma grande casa cor-de-rosa. Parecia uma espécie de fruta. Tinha janelas e portas e muitas árvores em redor. E é feita de quê? Perguntei. Adobe, diz ela. Mas não me importava se era de betão. Penso que pode-se fazer os moldes para cada parte. Despejar o betão, deixar ele endurecer, deitar abaixo o molde, colar as partes juntas, não sei como, e pronto, temos casa. Olha, eu gosto desta que tu tens, disse eu. Essa parece um bocado pequena. Não é má, disse a Xuga, mas me sinto esquisita vivendo num quadrado. Se eu era quadrada, era mais fácil, disse ela. Nós fala muito sobre casas, como são construídas, o tipo de madeira as pessoas usa. Fala como aproveitar bem o terreno de volta da casa. Sento na cama e começo a desenhar uma espécie de saia de madeira de volta da casa de betão dela. Pode sentar nisto, disse eu, quando cansa de estar dentro de casa. Sim, disse ela, e vamos botar toldo por cima. Pegou no lápis e botou a saia de madeira na sombra. Aqui nós põe canteiros, disse ela, desenhando uns canteiros. E gerânios dentro deles, disse eu, desenhando um gerânio. E uns elefantes de pedra aqui, disse ela. E uma ou duas tartarugas aqui. E como é que nós sabe que tu vives aqui também? Perguntou ela. Patos, disse eu. Quando nós acabou a nossa casa, parecia que podia nadar ou voar. Ninguém cozinha como a Xuga. Quando ela cozinha, ela levanta cedo de manhã e vai no mercado. Compra só produto fresco. Depois volta para casa e senta no degrau da traseira a cantarolar e a descascar ervilha ou a limpar couves ou peixe ou o que comprou. Depois bota todas as panelas no lume ao mesmo tempo e liga ao rádio. À uma da tarde está tudo pronto. E ela chama para a mesa. Presunto, legumes, galinha e pão de milho. Dobrada e feijão frade e molho. Quiabo e casca de melancia em vinagre, bolo de caramelo e tarte de amora. Nós come e come e bebe um vinhinho doce e cerveja também. Depois a Xuga e eu vai para o quarto dela ouvir música, até a comida toda a sentar. O quarto dela é fresco e escuro, a cama macia e boa. Nós deita abraçadas. Às vezes a Xuga lê o jornal em voz alta. As notícias parecem sempre maluca. Pessoas a discutir e a brigar e a apontar o dedo a outras pessoas sem nunca buscar a paz. As pessoas são loucas, diz a Shug. Loucas como percevejos bêbados. Nada tão louco pode durar. Ouve, diz ela. Aqui andam a construir uma barragem para inundar uma tribo índia que vive cá desde sempre. E olha para isto. Estão a fazer um filme sobre aquele homem que matou aquelas mulheres toda. O mesmo homem faz de assassino e faz de padre. E olha para este sapato que fazem agora, diz ela. Tenta andar 1 quilómetro num par deles, diz ela. Voltas para casa a cochear. E tu vê o que vão tentar fazer àquele homem que matou o casal chinês à pancada. Absolutamente nada. Sim, respondo. Mas algumas coisas são agradáveis. Claro, diz a Shug virando a página. O senhor e a senhora Hamilton Huffelmeier têm o prazer de anunciar o casamento da sua filha Junsu. Os Morrises de Andover Road estão a organizar uma festa para a Igreja Episcopal. A senhora Herbert Edenfail visitou na semana passada as montanhas Adirondack para ver a mãe doente, a antiga senhora Geoffrey Hood. Estas caras todas parecem felizes, diz a Shug, grandes e vermelhas. Olho desanuviado e inocente, como se não conhecem os Scrog que estão na primeira página. Mas são os mesmo, diz ela. Mas logo, depois de cozinhar um grande jantar e fazer um alarido sobre limpar a casa, a Shug volta para o trabalho. O que significa nunca se importa com o que come, nunca se importa onde dorme, passa semanas de cada vez na estrada. Vem a casa com os olhos cansados, o hálito a feder, gorda e gordurosa. Não há muitos lugares na estrada para parar e se lavar, sobretudo o cabelo. Me deixe ir contigo, digo. Eu engomo as tuas roupas, trato do teu cabelo. Vai ser como nos velho tempo, quando tu cantava no bar do Arpo. Não, diz ela. Consegue fingir não estar cheia de tédio na frente de um público de desconhecidos, muitos deles branco, mas não teria coragem para fingir na minha frente. Além do mais, diz ela, tu não é minha criada. Tu não veio para Memphis para ser criada. Eu lhe trouxe para cá para lhe amar e ajudar a ter uma vida nova. E agora ela foi para a estrada durante 2 semanas. E eu e o Grady e a Shia anda ocupado pela casa, tentando organizar nossas vidas. A Shia tem ido a muitos bares e o Grady tem-lhe levado. Além disso, parece que ele tem trabalhado um bocado nos campos atrás da casa. Eu sento na sala de jantar a fazer calças e mais calças. Agora tenho calças de todas as cores e tamanho na face da terra. Desde que nós começou a fazer calças em casa, não sou capaz de parar. Mudo o tecido, mudo o estampado, mudo a cintura, mudo o bolso, mudo a bainha, mudo a largura da perna. Eu faço tantas calças que a Shug me troça. Não sabia que ia dar nisto, diz ela rindo. Calças em todas as cadeiras, penduradas na frente do armário da louça. Moldes de jornal e tecido em cima da mesa toda e no chão. Ela vem para casa, me beija, pisa a confusão toda. Antes de ir embora outra vez, diz: quanto dinheiro tu acha precisa esta semana? Finalmente, um dia, eu faço o par de calças perfeito. Para o meu doce, a minha Shug, claro. São de lã, macia, azul escura, com bocadinhos muito pequeninos de vermelho. Mas o que faz elas tão boas é que são muito confortáveis. Como a Shug come muita porcaria na estrada e bebe muito, a barriga incha. Por isso, a calça pode ser alargada sem estragar a forma. Como ela tem de arrumar as coisas na mala e fica tudo engelhado, estas calças são macias, quase não amarrotam, e as figurinhas no tecido parecem sempre muito vivas e são largas no tornozelo. Por isso, se ela quer cantar com elas, E usar como uma espécie de vestido comprido? Pode. E quando a chuva lhes veste, fica tudo de boca aberta. Menina Sally, diz ela, tu é uma maravilha de se ver. Baixo a cabeça. Ela corre pela casa a se olhar no espelho. Seja qual for o aspecto dela, está sempre bonita. É o que acontece quando não tem-se nada para fazer, digo. Quando ela gaba as calças para o Grady e para a Chia. Eu fico aqui sentada a pensar como ganhar a vida. E quando dou por mim, já estou a fazer novo par de calças. Entretanto, a Chia viu um par que gosta. Oh, menina Sally, diz ela, eu posso experimentar estas? Veste um par cor de sol poente, alaranjado com um bocado de cinza. Volta toda bonita. O Grady come ela com os olhos. Achugue a palpa aos tecido que pendurei em todos os móveis. Tudo macio, esvoaçante, de cor intensa, que apanha a luz. Isto não tem nada a ver com as porcaria militar com que nós começou, diz ela. Tu devia fazer um par especial para agradecer e mostrar ao Jack. Bastou ela falar. Na semana a seguir, eu entro e saio das lojas, gastando mais dinheiro da Shug. Sento a olhar para o quintal, tentando ver na minha cabeça um par de calças para o Jack. O Jack é alto e bom e quase não abre a boca. Adora crianças, respeita a mulher, a Odessa, e todas as irmãs amazona da Odessa. Tudo o que ela quer, ele apoia. Pouco fala, é isso principal. E depois lembro que uma vez ele me tocou e parecia que os dedos dele tinham olhos. Senti que ele conhecia-me toda, mas me tocou só no braço, perto do ombro. Começo a fazer calças para o Jack. Tem de ser cor de areia, e macias, e fortes. E tem de ter bolsos grandes para ele guardar coisas dos meninos, berlindes, cordel, tostões, pedras. E tem de ser laváveis. E tem de ser mais justas na perna que as da Shug, para ele poder correr se precisar de apanhar uma criança para tirar da frente de qualquer coisa. E tem de ser confortável para ele se deitar quando abraça a Odessa na frente do fogo. E eu sonho com as calças do Jack e corto e coso e acabo elas e lhe mando elas. Logo a Odessa diz que quer um par. Depois a Shug quer mais dois par, como o primeiro. Depois toda a gente da banda dela também quer. Depois começam a chegar encomendas de todos os lugares onde a Shug canta. Logo eu tenho trabalho até nas orelhas. Um dia, quando a Shug volta para casa, eu diz, tu sabes que eu adoro fazer calças, mas tenho de começar a ganhar a vida. Isto está só a me atrasar. Ela ri. Nós vai pôr anúncio no jornal, diz ela, e aumentar os teus preços um bom bocado. E vou-lhe dar esta sala de jantar para tu instalar a tua fábrica e arranjar mais mulheres para cortar e cozer, enquanto tu senta e desenha as peças. Tu vai ganhar a vida, Sally, disse ela. Tu está lançada, mulher. Nettie, estou a fazer umas calças para tu enfrentar o calor de África. Macias, brancas, finas, com cordel para atar na cintura. Nunca mais tu vai ter de sentir calor ou com roupa a mais. A minha intenção é fazer elas à mão. Cada ponto que eu der vai ser um beijo. Amém. A tua mana, Sally. Calças para todos ilimitada. Caminho de Sugar Avery, Memphis, Tennessee. Querida Nettie, estou tão feliz. Tenho amor. Tenho trabalho, tenho dinheiro, tenho amigos e tempo. E tu está viva e logo volta para casa com os nossos filhos. A Jerene e a Darlene me ajudam com o negócio. São gêmeas, solteironas, adoram costurar. Além disso, a Darlene está tentando me ensinar a falar. Diz que falo mal. E isso mostra as minhas origens. Tu diz, nós é. Quando a maior parte das pessoas diz, nós somos, explicou ela. E as pessoas pensam que tu é burra. As pessoas de cor pensam que tu é uma parola. E os brancos riem. Que é que isso me importa? Perguntei. Estou feliz. Mas ela diz que eu pode ser mais feliz se falar como ela. Penso que nada pode me fazer tão feliz como te ver de novo. Mas não digo nada. Sempre que digo uma coisa do meu jeito, ela me corrige até eu emendar. Logo, logo, fico com a sensação que nem consigo pensar. A minha cabeça pensa uma coisa, se baralha toda, volta atrás e fica quieta. Você tens a certeza que vale a pena? Perguntei. Ela disse, sim. Me traz um monte de livros, cheios de gente branca a falar sobre maçãs e cães. Para que quero saber sobre cães? Penso. A Darlene não desiste. Pensa só como a Shug vai sentir. Se tu tiver educação, disse ela, não vai ter vergonha de levar-te para todo lado. A Shug não tem vergonha, disse eu. Mas ela não acredita que é verdade. Sugar, disse ela um dia, quando a Shug estava em casa, você não achas bem se a Sally conseguir falar corretamente? A Shug disse, por mim, ela até pode falar por gestos, que eu não me importo. Faz uma bela chávena de chá de ervas e começa a falar sobre tratamento de óleo quente para o cabelo. Mas eu deixo a Darlene continuar se preocupar. Às vezes penso nas maçãs e nos cães. Às vezes não. Eu cá julgo só um tolo, quero que tu fale de uma maneira que para a tua cabeça parece estranha. Mas ela é querida e costura bem e nós precisa qualquer coisa para conversar enquanto trabalha. Agora estou ocupada a fazer calças para a Sofia. Uma perna vai ser púrpura, a outra vermelha. Sonho que a Sofia veste estas calças e um dia salta por cima da lua. Amém. A tua mana, Célia.